Descartes. Sobrenome é Love. Me ajuda, Ana. Pelo amor de Deus. Tentei arrumar um emprego, desespero bateu. Ana, deixa eu ver meu filho, pelo amor de Deus. Gastei a grana do auxílio, só tomei uma pingazinha. Mas eu vou correr atrás, fazer meu papel de pai. Por que que tem um guarda na minha porta me levando? Não tô entendendo, eu não sou moleque. Tinha guardado rifa pra passear com o Vivete. Ana, não faz isso não. Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão. Ana, faz isso não. Eu sou o pai desse guri, mas não tenho tostão. Ana, faz isso não. Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão. Ana, faz isso não. Eu sou o pai desse guri, mas não tenho tostão. Oh, Ana, paga essa fiança que eu resolvo esse problemão. Meu nome é Cartes, sobrenome é Love. Preciso da sua ajuda, Ana. Pra cima, Cassio, Cassio Henrique. Desespero bateu. Ana, deixa eu ver meu filho, pelo amor de Deus. Gastei a grana do auxílio, só tomei uma pingazinha. Mas eu vou correr atrás, fazer meu papel de pai. Por que que tem um guarda na minha porta me levando? Não tô entendendo, eu não sou mão leve. Tinha guardado guifa pra passear com o pivete. Ana, não faz isso não. Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão. Ana, faz isso não. Eu sou o pai desse guri, mas não tenho tostão. Ana, não faz isso não. Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão. Ana, faz isso não. Eu sou o pai desse guri, mas não tenho tostão. Oh, Ana, paga essa fiança que eu resolvo esse problema. Oh, Ana, paga essa fiança que eu resolvo esse problema.